Tower de Montreal, c'est moi là. Confirmed, enter Juliet to stand number 06. Clear Juliet to stand 06, Ocean SX320. Oh, c'est pas la directe là en fait. Pode chegar da Mara e deixar para o nível 050. Todos vão encontrar tudo aqui, ele vai levar na base, ok? Na cabeceira. E gire base quando for possível, informe na final. Ok, certo, estou observando. Ok, sim, o vento 1-0-0 graus, 149, Mike, eu gosto de campar no procedimento. Pode ser. Watch for aircraft to park on stand number 06. Tower 1 radius 195 on 1.1. The threshold is displaced at 380 meters. The lineup will be from the taxi charge. Not from taxi charge. Maintain hold point contact. Decolagem torre no noite decimal 95, só confirmo que é alguém? Dando 1895. 1895, Marcelo, 1491. Ready? 23, maintain position, maintain holding short as runway. Hold short, runway 1-2, what's that? Wait, no, it's not, 23. Salvador, Cajal, boa tarde. 4-1 no meio da azul. 5-6, passa travado. 6-4-1 no 1-6, livre pouso, pistão 0. Cabeceira deslocada 380 metros. O vento 1-0 graus, 1-4-1. Livre pouso 10, pronto para levar, deslocado da 10, 4-1 no 1-6. 5-4-2-1, código 1-1-9-8, controle. Conta alta na conta final para animar. Correto, chama pronto. Para taxa zona 397, aborda 177, 3 horas e 30 da Leão. 177. Afirmo. Até o Porto Espera, torre no neutro desse 195, ajuste no 0, no 2. Vai alinhar via Charlie, por aí vai manter o Porto Espera como número 2. A cabeceira está deslocada 380 metros. Gente da cabeceira deslocada, até via Charlie, 1895612, zona 397. Boa tarde, eu sou na identificação, autoridade chegada a Bess, vista para o 4, e o país da vista no 0 no 2. Bom, 4-3-0-5, chama o centro Recife, 125M, ao térmico 133-9540 mesmo. 3-5-1-3-3-5, obrigado, tá? 3-8-0-5. 6-5-1-3-3-5, obrigado, tá? 3-8-0-5. 6-5-1-3-3-5, obrigado, tá? 3-8-0-5. 6-5-1-3-3-5, obrigado, tá? 3-8-0-5. From 2382 to line up to your right to this place, the threshold, and stand by for departure clearance. Okay, send line up on this place, threshold 1-0, emergency greeting. No, you're clear to line up and wait, okay? You line up and maintain. Line up and wait and maintain threshold runway 1-0, emergency greeting. Autorizada a chegada na área, desça para o nível 050. Sete, alinhar e manter a cabeceira deslocada à sua direita, observando a decolagem da América, que é autorizado. Acesso ao América, autorizada a manter 1-0-3-9-0. Na aproximação, isso se arrisca. Isso Inicial, isso inicialmente mantém a chegada, quando mais próximo será autorizado o Serra Vita 366, número 3 na aproximação. Então, passarei 2230, pelo tráfego da rua visualmente. American 23, good day. Air climbing out of 2004, level 360. American 2380, Delta Complex, level 360, number departure. Moment departure, climbing 360, American 23. Farmer East, Farmer East, redução de velocidade para 2309. Oeste, Bravo Oeste, prossiga. Gente, o Mike Bravo Oeste confirma o código acionado, ainda não recebeu no radar e altitude. Teste de decolar, 100 graus, 149. Teste de decolar, 690, 1390. Condições visuais, a vista da 012, e isso está tanto a área de Camaçari. Para o táxi, 148 a bordo, alternando Fortaleza, na autonomia 3 horas. Confirmação POB? O nosso POB é 148, 148. Direita Índia, ponto de temperatura no 8.95, posiciona 012, carteira deslocada 3.80 metros na linha Via Charlie, mantém ponto de temperatura. Linha Via Charlie, 1.25, direita Índia, 8.95, tem um bom sábado. Obrigado, bom. Salvador, boa tarde, 73193, ciente da Topap. 3193, aguarda da Elia de Rumi. Da Elia de Rumi, 3193. Direto Reda, Goro, 397. Esse é o seu localizador, Goro. O nome é 64, completo o sinal, chama a torre, lembra 1895. Dona 256, ponto de cara pronto. Pode direto Serra Vista 366, deixa para 2000 se tiver condição de manter a presente velocidade até a próxima zona, agradeço. Gente, eu mantendo até a próxima zona, deixa para 2000. Serra Vista 366, gol 1885. Corrigindo 2007, pai, gol 1885. Tem que ser, gol 1885. Isso que foi a Serra Vista, deixa para 3000 pais, aí chama 019. 0, limite localizador. Passarito 2230, chama Centro Recife, 1228, e ao TR 1260. Momento, bom voo. Alagoa 1256. 1256, contato radar, chega para o nível 370, saída por cá. 370 na saída Puca, 3 a Boa Puca, dá pra ver? Obrigado, direto Puca, Boa 256. Puca na sua, obrigado. Boa tarde, essa é a identificação, autorizado direto do analista para o nível 050. Estou na 85, tem condições de alta radita 372. Afirmativo, boa. Ponto 20, alta radita 372, reparte na final, gol na 85. Vou dar na final, gol 86. Papai Romeu, isso é o isso que vai ser a radita 368, descendo para 4 no país, redução de velocidade para 1909. Afirma, 368, reporte na final, isso é o isso. América 238 com Recife, 15.5.5 e Canoida 15.5. Dura tudo. Que foi a Luiz, que foi a Vita 366, repita para 2500 país, reporte na final. Pode manter o localizador, o que é isso? Vai ser de tráfego na posição de 12 horas a 8 milhas, o risco para Luiz. Pode manter o localizador, então? Obrigado, eu passo na final do hospital. Passou a minha vez, doutor, ainda grata pela colaboração. Completa o final R9, está na torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, obrigado. Boa na 3-9-7, está no centro Recife. 1-2-5-1, já o torre 1-3-3-9-5. 3-5-1-3-3-9-5, boa na 3-9-7. Boa Norte Bravo, Oito. 85, boa tarde, final pista 10 igual. Levar trabalho. 85, 12, pista 0, cabeceira deslocada, 380 metros. O vento 100 graus, onda raia. Sente, o localizado com 885. Pessoal, isso, complexo nacional, escolhe a torre, 1895. Vente na aproximação, sua intenção de pouso, pistola 017. Sim, então a senhora não tem chegado na final. Ingresso, cabeceira 017, mantém. Imediato, vento 100 graus, vamos ver. Cinco solos, 25, de direita, 121, Lúcia 1, não? Direita, 21, obrigado. Dia 2 para 2006, ajustando 012, autorizada a final ILS, tem glide, reporte no localizador. 2012, autorizado S2, tem o glide, 326, reportará de estado do lote. 1256, temos centro Recife, 12545, já o termo, 12685. Ok, 12545, até 1225, a sua voz está sendo bem baixinho. Problema na garganta. Ok, é o lepo lepo. Obrigado, bom final de semana. Valente. 25, controle 1, 9, decimal 8. Vou chamar o controle, 198, graças a volta. Salvador, boa tarde, Papa Romeu Mike Eco Vitor. Papa Romeu Mike Eco Vitor, boa tarde, nós temos condições visuais. A gente chama 012, reporta 20 milhas fora. Porta 20 milhas fora na proa de Manati, Mike Eco Vitor. Charlie Sierra Romeu, boa tarde, prossiga. Bem, de forma que não recebo no radar, o Charlie Sierra Romeu, de forma o código acionado e output que não tem? É, confirma a posição. O Charlie Sierra Romeu mantém as condições visuais do ajuste no 012, informe o tipo de equipamento e a procedência. 1012, Hotel Serra Meu, acione o código 0231. Céu Whisky Alfa, contorno Pátio, Lima, vai aguardar no ponto de espera da 35, vai chamar a torre no noite de Simão 95 para o táxi pela pista até o Agarrabá. Aguarda só um minutinho para checar e a transmissão está muito baixa, ok? Aguarda um minutinho para iniciar o push. Salvador, eu tenho 3193 para cópia. 3193 já copiou, não, ah não, negativo. 3193 está autorizado Galeão via Open 9857, Moço 360 nível, da Euleda Irume a saída, decola da 190 direita, 5434 código, 1198 controle. Com 3193, autorizado nível 360, conforme rota, aerovia Open 9857, Moço. Decolada 10 com curva direita, perfil da Euleda Irume. Transponder 5434 e controle 1198. Reporta pronto na remoto no 4. Chamará 3193. Lançamento do Portal 08. Ah, que Bravo Alfa? Seria Alfa Paris, se quiser. Lançamento Bravo Alfa, chama a torre, 1895. 1895, Alfa Paris. Quer essa pista? E reporte livrando para Aerostar. Tabata, última, a da outra camiseta forte então, tá que você pela pista e forma livrando a camiseta forte. Autorizador, pode prosseguir a 1700 com referência? Autorizado, seu nome é 326. 26. Parado. Essa parte da Gora essa. Segura é, gente, possui a aproximação, reduzindo, eu tô com a aeronave no táxi pela pista e vou levar na bata, ok? Vai ter que utilizar a cabeceira ou vai direto no pátio Gré? Não, vamos reduzir a velocidade então. Ok, agora então é um HS25 pela pista, tá visual? Ainda não, cara. Tô passando a rotatória. Ok, gente. Não, pessoal, Nome é 326, completo profissional, chama a torre, número 1895. Torre 1895, bom domingo, obrigado, 6326. Tá bom. Entre o Azal 08, reparte para a descida. Boa tarde, Chinelli, a 326, final da fundo, zero. Baixo, canta boa. 7626, tem pouso autorizado, pistola zero, cabeceira deslocada 380 metros. Fique atento, tráfego na sua esquerda, aproximando a cabeceira do 7, helicóptero vai pousar parado, não interfere na sua aproximação, livre pouso. Tenente livre pouso, chiné 6326, tenente da cabeceira deslocada, do helicóptero, e obrigado. Sou em Salvador, Papa Papa, Tchau de Serra Romeu. Romeu, prossiga visual para o setor de Pernas, vendo ao zero, é só interessar cruzar o campo para que setor? Por enquanto vamos manter aqui 2 minutos aqui do sobrevoo aqui, senhor, afastado. Daqui a pouco eu chamo o senhor para aproximar aí para o 45, senhor. Ok, então faça o sobrevoo no setor, estou ciente, 500 pés de laço, e sua porta do laço, senhor. Beleza, só uma mão, obrigado. Foi só aproximando o Zé, por 6326? 10100 graus, 129. Obrigado. Mike Vavosca, pista já está livre, faça a aproximação para a cabeceira e depois livrar na direita, Graé, forma do solo, 100 graus, 129. Livre, o povo está cabeceira no 7, vou chamar na livrada. A destinada desce, desça para 4000 pés no ajuste na 012. Saída para o norte visual e aguarde para iniciar o ataque. Tem um Mike Bravo que está seguindo o sentido contrário aí, vai pousar assim que ele parar para iniciar esse ataque, ok? Autorizado descida, reparte cruzando 2007 pés. Tá parado, 2007 pés, garoto. Caminha só os 3,6, direito 211, só, né? Direita 211, 6,6, 2,1. Sérgio Zé, então tá bom, então sai da coluna, então via corredor a cheia e depois prossegue conforme a instrução do controle após o farol da barra, após o farol da porra, após o contato com o controle. O vento 100 graus, 12 nós, informe no ponto de vela pronto. Autorizado, alinhada à direita, cabeceira deslocada e de colagem, vento 100 graus, 129, 6315. Ganhando e coloca a cabeceira no zero, Charles Serra Romeu, agora na cortiça, na 17, segue direto para 45, senhor. Charles Serra Romeu, autorizado, cruzar final da 10, passa até o 45, torna o solo, vento 100 graus, 129. Graças ao camarada, fala mais, fala para falar. Vai, eu 17, flight level 350, Puka departure, Jammu, Aracaju transition. Departure from runway 10, after departure left turn, 5441 decimal code, and departure 119.8. Pushback on gate number 5. Roger, we'll call. Roger, 326, Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, meu 321. Rocha, Cabral, Juliette, porto 4. Juliette, aí, via peso Lula 0, pro bar, peso Lula 6, está conforme. Nível 430, saída da El, letra Mótima. Decolando 97, direita, 5432, código 1198, controle. Ajuste a 0 no 2, reporte fora da barra e quando possível chamado para pouso. Vai reportar fora da barra e só um minuto para chamado. Confirma o teu bem, Pátio. Seu guardião 07. É, chame o pouso em 1840. Bem, chama 840, guardião 05. Olha, Salvador, boa tarde, assinar 6315, cruzando 1.700 pés. Boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Já presente apertado Leda para o 360, assinar 6315. E a dúzia a bordo, estacionamento, táxi de colagem, chama a torre no noite decimal 95. Guardião 08, controle. Posso continuar? Tem condições formais para tudo que já está no colo? Wait just 1 minute, please. Autorizado Congonhas, via peso Luno 0 por base, peso Luno 6, restante conforme, nível 430, saída da El, Leda, Mótima. Decolando 17 direita, 5457, o código 1198, controle. Luno MOL 295. 295, Chanel 6315, cheque trem de repouso. Em altura 00 graus, 14 horas, cabeceira de locada, 380 metros. Chanel 6315, tem bastante trabalho. Roger, boa tarde. Azul 4131, informação passada para a cabina. falar e se ele passa com o localizador. Autorizado direto B, na bolsa para o nível 050. Toda 050, operando o trajeto de cadastro também para o 10? Está, o centro 154. O ano de 1 para o 050, está presente. O 08 vai colocar o trajeto de agora para a próxima vez. O 08, nível 50. Mais um. 1-3-3-9-5-1, repita agora, 63, número 5, boa tarde. Autorizado a chegada na área e desça para o nível 060. Autorizado no 14. Aguarda a nave da Oceanev partir no 013, ao seu lado esquerdo. Ciente, está 3193 aguardando. Solve Oceanev, 321 para autorização Brasília. 6321 aguarda Brasília, prepara a por LF. Agora lá. 1-0, cabeceira deslocada, 380 metros, viatura 00 graus, 159. 1-0, mas você tem pouso ontem, está deslocada, só no centro. Acho que a Bravo Eco decola os 4-9, controle 1-9, sinal 8. Acho que a Bravo Eco, 4-9. É 1-2-1, código 0-1-2-1, que eu quero dizer. Maintain position. 08. Baixo 5, torre 18, decimal 95, ajuste no 012. Nossa, na voz. alta já ali decolar, vento 1, 0, 0 graus, 1, 5 graus. Direita, código 5465, controle 1198. 7796, tá autorizado. Galeão via. Open November 857. Moço. 360 nível, Gael, Leda, Irume a saída. Decola da 10, curva direita, 5465, código 1198, controle para o voo 1796. Autorizado para o Gavião, Open November 857, Gael, controle 1198. Para 2010, rumo Nordeste, 1747. Bom, nós já vemos como tráfego, 10 horas, 5 milhas, com caravan. Visando 2000, extensão 30, rumo Oeste. 7, bom, nós já vemos. Bom, o Xenemia 321. Autorizado Brasília, via peso 197, mal do restante conforto. 360 nível, Arbó Elefa saída. Decola da 10 direita, 5466, código 1198, controle. Romeo Fox 018, appreciation, thank you, sir. Via 3117, abstract 46, transporte 7998, controle SM 321, na posição 06. Controle Salvador, boa tarde, SM 3193. Mano 06, aguarda um minuto. Ainda não pronto, sir. Ah, tá, sim. Tá certo, correto o cotejamento, aguarda para pushback o fundamento no 062. Tá, o meu aguarda um minuto, conta. Falou, voo 200, base, pronto para o táxi. VOB 133, 150, Salvador. Chama só pra eu ver. 1233. Ponto espera, torre no 8, decimal 95, ajuste ao 0 no 2. Ponto espera, melhora, torre no 5, 2, 0, 0, 1. A aeronave vai passar a retaguarda e já será autorizada. Aguarde só um minuto. Firme? Negativo. Aguarda um minuto. Charlie Serra Romeu. Aguarda só um minuto. Senhor, Charlie, vem decolar. Juventus 100 graus, não sei mais. Localizador, vou 966 em condições 18. 966, complete o final ele, chama 3895. 3895 vai completar o GDS 100 graus, de 966. Estou em Salvador, muito boa tarde.